é só gritar ui! É uma atrás da outra, papai! Quero ver vocês comigo! Mexer mais de uma vez, mais uma vez. O papazone é chiclete na tua mente, vai ficar. Senta, senta, senta, senta, senta e fica devagar. Vai senta, senta, senta. Eita, sua. Se eu não aguento, se eu não aguento. Tu não precisa exagerar, muito menos se. Tu vai sentar, sentar, sentar, sentar. Quebra. Tá gostoso. Joga baixinho, joga baixinho. Em movimento diferente eu ensino pra você. Pra você. Tu vai sentar, tu vai quicar e vai mexer mais de uma vez. Mais uma vez. E esse hit, bora Raquel, quebra, quebra danada. Vai senta, vai senta. O nosso bonde é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar a descer, a subir, a quicar. Vai senta, vai senta, senta, ei! Senta, senta, senta, senta, senta. Eita, calor da porra! Vai no salinho que é sucesso! Em nome da Praia Produções.